Quando a gente é traído em uma relação, tem várias formas de terminar. Eu escolhi essa aqui. Criei um grupo, eu e mais duas pessoas. O primeiro contato ficou um pouco assustado, porque não sabia que eu tinha um contato desse outro alguém que eu adicionei. Grava áudio e desgrava, esperando o próximo passo meu. Até que ela perguntou por que que o nome desse grupo era Novo Casal. E eu respondi: é porque o antigo chegou ao final. E foi bem ali fotos, vários áudios que provavam tudo, que esses dois contatos se ligavam pra se encontrar no mundo. Foi um texto gigante que eu limpei todo esse jogo sujo. Sou meio louco, eu assumo, mas eu saí da vida dela no momento exato que eu saí do grupo. Alô, Gabriel Atualizações, meu parceiro WA Divulgações. Alô, Leon Show, RM Divulgações. E foi bem ali que eu joguei na cara várias fotos, vários áudios que provavam tudo, que esses dois contatos se ligavam pra se encontrar no mundo. Texto gigante que eu limpei todo esse jogo sujo. Sou meio louco e eu assumo. Eu saí da vida dela no momento exato que eu saí do grupo. Eu saí da vida dela no momento exato que eu criei um grupo. Eu, a minha nova ex e o substituto.